trabalho sobrenatural que não tem limite, mas nunca pensei que vários iam se vender pra fazer dinheiro, pra buscar fama e etc. Mas eu sei o meu caminho, só eu sei o meu caminho. Que caminho vou seguir, que caminho eu seguirei? Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. O mal, o bem, o mal, o bem, o mal, o bem, o mal, o bem. Mundo podre, que não dá uma chance à vida. Vida desgraçada, vida pessimista. A revolta é o bastante comum se fosse uma ferida. Que ferida, ferida que nunca cicatriza. O amor foi enterrado de uma forma violenta. Botou no peito do gambé uma medalha como emblema. Vem ver nosso futuro, o futuro das crianças. De pistola, coach pra traficante faz segurança. O ódio é lapidado que extermina a esperança. Dinheiro move o mundo e a polícia é ignorância. Justiça só trabalha pra quem tem, então põe na conta. Não tô atrás de fama, aqui é o puro sofrimento. A comissão da paz foi metralhada. Eu só lamento, vocês plantou terror, agora beba do veneno. Agora beba do veneno. Agora beba do veneno. Que caminho vou seguir, que caminho eu seguirei? Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. O mal, o bem, o mal, o bem. O mal, o bem, o mal, o bem. O bem é bem difícil, é difícil de encontrar. Mas aqui no rap nada é fácil conquistar. Não quero ser estrela, nem tampouco popstar. Se no bagulho eu sou o alvo, todos querem me acertar. Lutar, lutar, vitória é conquistar. Tem que ser verdadeiro e a cabeça levantar. Você não é o que você veste, você é o que você faz. Fala pra cuzão, paga pau, que pra mim não mostra cara. Meu diploma veio da rua com respeito da quebrada. Sem apologia, sem orgia, mas com puro sentimento. Faz levar de celebrar o nesse falso pensamento. Não tá faltando rap, tá faltando é mais respeito. Tá faltando é mais respeito. Tá faltando é mais respeito. Que caminho vou seguir, que caminho eu seguirei? Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. O mal, o bem, o mal, o bem. O mal, o bem, o mal, o bem. Respeito, humildade, união é a chave. Se não tem nada disso vai morrer na falsidade. Pilantragem não leva o caminho da verdade. Tem muito rap fascista que tá misturando realidade com sacanagem. Faço minha parte, não me vendo pra viado. Depois não vai julgar essa mulher dançando todo enfiado. Para que eu tô cansado, para que eu tô cansado, é só pornografia, molecada no embalo. A mãe batendo pra uma sua filha de 2 anos pra mexer balacobaco. Achando engraçado, a resposta vem mais tarde com filho debaixo do braço. Aqui é caixão lacrado, pronto para ser julgado. Pronto para ser julgado. Pronto para ser julgado. Que caminho vou seguir, que caminho eu seguirei? Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. O mal, o bem, o mal, o bem. O mal, o bem, o mal, o bem. Que caminho vou seguir, que caminho eu seguirei? Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. O mal, o bem, o mal, o bem. O mal, o bem, o mal, o bem. Não sei que caminho eu vou seguir. Não sei se sigo mal ou não sei se sigo bem. Mas de uma resposta eu sei, parceiro. São os dois lados da moeda. O lado do bem e o lado do mal. Você escolhe o seu caminho, você trilha o seu caminho. Você que faz o seu caminho. É desse jeito, vai na fé, com respeito, humildade. Você vai conseguir tudo que você quer, rapaz. Vai que vai, vai que vai. Ninguém vai conseguir transformar os guerreiros em menudo. Ninguém vai conseguir transformar os guerreiros em menudo.